se era pra sempre, porque você já me esqueceu. Então de repente, tá dando pra outra pessoa o amor que eu achava que era meu, mas nunca foi. Amei sozinho e sofri. Você tem aí, só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você tem aí, e você tem aí. O Dom do Mar, sucesso, pisadinha de luxo, Vitor Fernandes, que música linda. Era pra ser, porque você já me esqueceu. Então de repente, tá dando pra outra pessoa o amor que eu achava que era meu, mas nunca foi. Amei sozinho e sofri por dor. Você nem aí, só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aí, só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aí. Você nem aí.